Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 9 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 2237 de 2013 da deputada Clarissa Garotinho, do PR, e do ex-deputado Nelson Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de ICMS. O texto beneficia aqueles que querem adquirir veículos para utilizar como transporte escolar. Conceder o ICMS para a aquisição do veículo usado para o transporte escolar é um grande incentivo. E o transporte escolar, ele vem crescendo cada vez mais, tanto na rede pública, que deve utilizar mais o transporte escolar para não inviabilizar as crianças que precisam ir para a escola, mas também tem crescido para atender alunos da rede privada, porque muitos pais, com essa correria, com esse trânsito do dia a dia, não conseguem levar os seus filhos à escola e utilizam esse instrumento do transporte escolar. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.